pessoas trabalhando ali, alheias ao mundo e a tudo que pudesse interferir. Descuido, fatalmente alertaria segurança. Rádio no sino sugere estado de emergência. Medo do corpo se separar da alma. Não faça um escândalo, calma. Qual a causa do incêndio? Ninguém sabe. Pessoas correndo perigo, é a verdade. Bombeiros foram chamados e nada de chegarem. Dizem que estão com medo de enfrentarem. As labaredas aumentam também o desespero. O céu que era azul agora se torna negreiro. Pessoas se olham pela última vez no espelho. É decretado estado de calamidade. Alerta vermelho. Alerta vermelho. A imprensa chega com o seu sensacionalismo barato. Todo aquele equipamento, narrar os fatos. Os microfones na boca de pessoas aflitas, suplicando as autoridades, salvem essas vidas. O fogo aumenta, os bombeiros fazem de tudo. Naquele momento, aquele é seu mundo. O comentário do medo fora banal. Estão enfrentando como bem, enfrentam o mal. Mas ainda assim não é suficiente. É interessante como o nosso sistema é incompetente. Causa, defeito, inconsequência, irresponsabilidade, incoerência. Pessoas continuam dando adeus ao espelho. A polícia continua dizendo: alerta vermelho. Alerta vermelho. 37 andares de total caos, se jogando em busca do momento fatal. Queimados não querem seu fim, eu também não quero que o meu seja assim. A sirene solta seus gritos, em casos parentes aflitos. A atenção é constante, o clima é permanente. Cenas eternas, gravadas em suas mentes. Intacta está uma das escadas. No 30º andar pode ser utilizada. Operação Sótão é posta em prática. Rezem para funcionar, pois é a última tática. Calma, em nome de vidas, o apelo. Foram chamados reforços. Alerta vermelho. Alerta vermelho. Urbano. Mais ou menos 70% das pessoas sobreviveram. O trauma na face dos parentes das pessoas que morreram. Tudo acabado, finalizado então. Registrado ficará na memória de cada cidadão. Os que partiram desta onde estarão, olhando para os que ficaram em má situação. Agora resta cinza somente. Da pior forma possível ficaram os sobreviventes. O fogo aumenta, mas sem destino certo. Desrespeitando o corpo e a mente dos que estiverem por perto. O vento contribui para erros fatais. A imprensa tira o time de campo, pois não dá mais. O helicóptero W-3 perde o controle e bate contra o edifício, provocando a última e grande explosão.